Secção 8 do Primo Basílio, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 6, segunda parte. Ao outro dia, pelas 2 horas da tarde, Sebastião e Julião passeavam em São Pedro de Alcântara. Sebastião estivera contando a sua cena com Luísa e como, desde então, a sua estima por ela crescera. Ao princípio, escabriara-se, sim, mas teve razão. Assim, de surpresa, ouvir uma daquelas. E eu levei a coisa mal. Fui muito à bruta. Depois, coitadinha, concordara logo. Mostrara-se muito desgostosa, toda celosa do seu pudor. Pedira-lhe conselhos. Até tinha as lágrimas nos olhos. Eu disse-lhe logo que o melhor era falar ao primo, dizer o que se passava. Que te parece? Sim, disse vagamente Julião. Tinha-o escutado distraído, chupando a ponta do cigarro. O seu rosto térreo cavava-se com uma cor mais biliosa. Então achas que fiz bem, hein? E depois de uma pausa. Que ela é uma senhora de bem, às direitas, Julião. Continuaram calados. O dia estava encoberto e abafado, com um ar de trovoada. Grossas nuvens pesadas e pardas iam-se acumulando, enegrecendo para o lado da graça, por trás das colinas. Um vento rasteiro passava por vezes, pondo um arrepio nas folhas das árvores. De maneira que agora estou descansado, resumiu Sebastião. Não te parece? Julião encolheu os ombros com um sorriso triste. Quem me dera aos teus cuidados, homem? Disse. E falou então com amargura nas suas preocupações. Havia uma semana que se abrira concurso para uma cadeira de substituto na escola e preparava-se para ele. Era a sua tábua de salvação, dizia. Se apanhasse a cadeira, ganhava logo nome. A clientela podia vir, e a fortuna. E que diabo, sempre era estar de dentro. Mas a certeza da sua superioridade não o tranquilizava. Porque, enfim, em Portugal, não é verdade? Nestas questões, a ciência, o estudo, o talento são uma história. O principal são os padrinhos. Ele não os tinha. E o seu concorrente, um sensaburão, que era sobrinho de um diretor-geral, tinha parentes na câmara. Era um colosso. Por isso ele trabalhava a valer. Mas parecia-lhe indispensável meter também as suas cunhas. Mas quem? Tu não conheces ninguém, Sebastião. Sebastião lembrava-se de um primo seu, deputado pelo Alentejo, um gordo, da maioria, um pouco fanhoso. Se Julião queria, falava-lhe. Mas sempre ouvira dizer que a escola não era gente de empenhos e de intriga. De resto, tinha o conselheiro Acácio. Uma besta, fez Julião. Um parlapatão. Quem faz lá caso daquilo? O teu primo, hein? O teu primo parece-me bom. É necessário alguém que fala, que trabalhe. Porque acreditava muito nas influências dos empenhos, no domínio dos personagens, nas docilidades da fortuna, quando dirigidas pelas habilidades da intriga. E com um orgulho raiado de ameaça. Que eu hei de lhes mostrar o que é saber as coisas, Sebastião. Ia explicar-lhe o assunto da tese, mas Sebastião interrompeu. Ela aí vem. Quem? A Luísa. Passava com efeito por fora do passeio, toda vestida de preto. Só. Respondeu à cortesia dos dois homens com um sorriso, adeusinhos da mão, um pouco corada. E Sebastião, imóvel, seguindo-a devotamente com os olhos. Se aquilo não respira mesmo honestidade, vai às lojas, santa rapariga. Ia encontrar Basílio no paraíso pela primeira vez e estava muito nervosa. Não pudera dominar, desde pela manhã, um medo indefinido que lhe fizera pôr um véu muito espesso e bater o coração ao encontrar Sebastião. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade intensa, múltipla, impelia-a com um estremecimentozinho de prazer. E, enfim, ter ela própria, aquela aventura que lera tantas vezes nos romances amorosos. Era uma forma nova de amor que ia experimentar, sensações excepcionais. Havia tudo, a casinha misteriosa, o segredo ilegítimo, todas as palpitações do perigo. Porque o aparato impressionava mais que o sentimento, e a casa em si interessava, atraía mais que Basílio. Como seria? Era para os lados de Arroios, adiante do Largo de Santa Bárbara. Lembrava-se vagamente que havia ali uma correnteza de casas velhas. Desejaria antes que fosse no campo, numa quinta, com arvoredos murmurosos e relvas fofas. Passeariam então com as mãos enlaçadas, num silêncio poético, e depois o som da água que cai nas bacias de pedra daria um ritmo lânguido aos sonhos amorosos. Mas era num terceiro andar. Quem sabe como seria dentro? Lembrava-lhe um romance de Paul Feval, em que o herói, poeta e duque, fora de cetins e tapeçarias, o interior de uma choça. Encontra ali a sua amante. Os que passam, vendo aquele casebre arruinado, dão um pensamento compassivo à miséria que de certo o habita. Enquanto dentro, muito secretamente, as flores se esfolham nos vasos de Sèvres e os pés nus pisam gobelins veneráveis. Conhecia o gosto de Basílio, e o paraíso, de certo, era como do romance de Paul Feval. Mas no Largo de Camões, reparou que o sujeito de pera comprida, o do passeio, a vinha seguindo com uma obstinação de galo. Tomou logo um cupê, e ao descer o Chiado, sentiu uma sensação deliciosa em ser assim levada rapidamente para o seu amante. E mesmo olhava com certo desdém os que passavam, no movimento da vida trivial, enquanto que ela ia para uma hora tão romanesca da vida amorosa. Todavia, à maneira que se aproximava, vinha-lhe uma timidez, uma contração de acanhamento, como um plebeu que tem de subir, entre albardeiros solenes, a escadaria de um palácio. Imaginava Basílio esperando-a estendido num divã de seda, e quase receava que a sua simplicidade burguesa, pouco experiente, não achasse palavras bastante finas ou carícias bastante exaltadas. Ele devia ter conhecido mulheres tão belas, tão ricas, tão educadas no amor. Desejava chegar num cupê seu, com rendas de centos de mil réis e ditos tão espirituosos como um livro. A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada, com uma portinha pequena. Logo à entrada, um cheiro mole e salubre enojoa. A escada de degraus gastos subia íngrememente, apertada entre paredes, onde a cal caía e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão. E por trás de uma portinha ao lado, sentia-se o ranger de um berço, o chorar doloroso de uma criança. Mas Basílio desceu logo, com o charuto na boca, dizendo baixo: Boa tarde, sobe, pensei que não vinhas, o que foi? A escada era tão esguia que não podiam subir juntos. E Basílio, caminhando adiante, desguelha. Estou aqui desde há uma hora, filha. Imaginei que te tinhas esquecido da rua. Empurrou uma cancela. Fê-la entrar num quarto pequeno, forrado de papel às listras azuis e brancas. Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha amarelada, feita de remendos juntos de chita diferentes, e os lençóis grossos, de um branco encardido e mal lavado, estavam impudicamente entreabertos. Fez-se escarlate, sentou-se calada, embaraçada, e os seus olhos, muito abertos, iam-se fixando nos riscos ignóbeis da cabeça dos fósforos, ao pé da cama, na esteira esfiada, comida, com uma nódoa de tinta entornada, nas bambinelas da janela, de uma fazenda vermelha, onde se viam passagens, numa litografia, onde uma figura, coberta de uma túnica azul flutuante, espalhava flores, voando. Sobretudo, uma larga fotografia, por cima do velho canapé de palhinha, fascinava-a. Era um indivíduo atarracado, de aspecto hilário e alvar, com a barba em colar, o feitio de um piloto ao domingo. Sentado, de calças brancas, com as pernas muito afastadas, pousava uma das mãos sobre um joelho e a outra, muito estendida, assentava sobre uma coluna truncada. E por baixo do caixilho, como sobre a pedra de um túmulo, pendia de um prego da cabeça amarela uma coroa de perpétuas. Foi o que se pôde arranjar, disse-lhe Basílio. E foi um acaso. É muito retirado. É muito discreto. Não é muito luxuoso. Não, fez ela baixo. Levantou-se, foi à janela, ergueu uma ponta da cortininha de caça fixada à vidraça. De fronte eram casas pobres. Um sapateiro grisalho batia à sola a uma porta. À entrada de uma lojita, balouçava-se um ramo de carqueja ao pé de um maço de cigarros pendente de um barbante. E, a uma janela, uma rapariga esgadelhada embalava tristemente no colo uma criança doente que tinha crostas grossas de chagas na sua cabecinha cor de melão. Luísa mordia aos beiços, sentia-se entristecer. Então, nós de dedos bateram discretamente à porta. Ela assustou-se, desceu rapidamente o véu. Basílio foi abrir. Uma voz adocicada, cheia de esses melíflos, ciciou baixo. Luísa ouviu vagamente. Sossegadinhos, suas chavezinhas. Bem, bem, disse Basílio apressado, batendo com a porta. Quem é? É a patroa. O céu pusera-se a enegrecer. Já a espaços, grossas gotas de chuva se esmagavam nas pedras da rua. E um tom crepuscular fazia o quarto mais melancólico. Como descobriste tu isto? Perguntou Luísa, triste. Inculcaram-mo. Outra gente, então, tinha vindo ali, amado ali, pensou ela. E a cama pareceu-lhe repugnante. Tira o chapéu, disse Basílio, quase impaciente. Estás-me a fazer aflição com esse chapéu na cabeça. Ela soltou devagar o elástico que o prendia. Foi pô-lo no canapé de palhinha, desconsoladamente. Basílio tomou-lhe as mãos e, atraindo-a, sentando-se na cama. Estás tão linda! Beijou-lhe o pescoço, encostou a cabeça ao peito dela e com a vista muito quebrada. O que eu sonhei contigo esta noite? Mas, de repente, uma forte pancada de chuva fustigou os vidros e imediatamente bateram à porta com pressa. Que é? Bradou Basílio furioso. A voz cheia desses explicou que esqueceram um cobertor na varanda que estava a secar. Se se encharcasse, que perdição! Eu lhe pagarei o cobertor. Deixe-me, berrou Basílio. Dá-lhe o cobertor, que ele leva o diabo. E Luísa, sentindo um arrepio de frio nos seus ombros nus, abandonava-se com uma vaga resignação entre os joelhos de Basílio, vendo constantemente voltada para si a face alvar do piloto. Assim o iate, que aparelhou nobremente para uma viagem romanesca, vai encalhar, ao partir, nos lodaçais do Rio Baixo. E o mestre aventureiro, que sonhava com os incensos e os almíscares das florestas aromáticas, imóvel sobre o seu tombadilho, tapa o nariz aos cheiros dos esgotos. Apenas Luísa começou a sair todos os dias, Juliana pensou logo. Bem, vai ter com o gajo. E a sua atitude tornou-se ainda mais servil. Era com um sorriso de baixeza que corria a abrir a porta, alvoraçada, quando Luísa voltava às 5 horas. E que zelo, que exatidões! Um botão que faltasse, uma fita que se extraviava, e eram 1000 perdões, minha senhora. Desculpe por esta vez. Muitas lamentações humildes. Interessava-se com devoção pela saúde dela, pela sua roupa, pelo que tinha para jantar. Todavia, desde as idas ao paraíso, o seu trabalho aumentara. Todos os dias agora tinha de engomar. Muitas vezes era preciso ensaboar à noite colares, rendinhas, punhos numa bacia de latão até às 11 horas. Às 6 da manhã, mais cedo, já estava com o ferro às voltas e não se queixava, até dizia à Joana. Ai, é um regalo ver assim uma senhora asseada. Que azar, credo. Não, não é por dizer, mas até me dá gosto. Depois, graças a Deus, agora tenho saúde. O trabalho não me assusta. Não tornar a resmungar da patroa, afirmava mesmo a Joana repetidamente. A senhora? Ai, é uma santa. Muito boa de aturar. Não há melhor. O seu rosto perdera alguma coisa do tom bilioso da contração amarga. Às vezes, ao jantar ou à noite, costurando calado ao pé de Joana, à luz do petróleo, vinham-lhe sorrisos súbitos. O olhar clareava-se numa dilatação jovial. A senhora Juliana tem o ar de quem está a pensar em coisas boas. Amou o car cá por dentro, senhora Joana, respondia com satisfação. Parecia perder a inveja. Ouviu mesmo falar, com tranquilidade, do vestido de seda que estreou, num dia de festa, em setembro, as Gertrudes do doutor. Disse apenas. Também um dia hei de estrear vestidos, e dos bons, dos da modista. Já outras vezes revelara por palavras vagas a ideia de uma abundância próxima. Joana até lhe dissera. A senhora Juliana espera alguma herança? Talvez, respondeu secamente. E cada dia detestava mais Luísa. Quando pela manhã a via arrebicar-se, perfumar-se com água de colónia, mirar-se ao tocador cantarolando, saía do quarto porque lhe vinham venetas de ódio. Tinha medo de estourar. Odiava-a pelas toaletes, pelo ar alegre, pela roupa branca, pelo homem que a vira, por todos os seus regalos de senhora. A cabra, quando ela saía, ia espreitar. Vê-la subir a rua e fechando a vidraça com um risinho rancoroso. Diverte-te, piorrinha, diverte-te, como eu te há de chegar. Oh, se há de. Luísa, com efeito, divertia-se. Saía todos os dias às 2 horas. Na rua já se dizia que a do engenheiro tinha agora o seu São Miguel. Apenas ela dobrava a esquina, o concíliabo juntava-se logo a cochichar. Tinham a certeza que se ia encontrar com o Peralta. Onde seria? Era a grande curiosidade da carvoeira. No hotel, murmurava Paula, que nos hotéis é escândalo bravio. Ou talvez, acrescentava com tédio, nalguma dessas pocilgas da baixa. A estanqueira lamentava. Uma senhora que era tão apropositada. Vaca solta, lambe-se toda, senhora Helena, rosnava Paula. São todas o mesmo. Menos isso, protestava a estanqueira, que eu sempre fui uma mulher honesta. E ela? Reclamava a carvoeira. Ninguém tinha que lhe dizer. Falo da alta sociedade, das fidalgas, das que arrastam sedas. É uma cambada. Eu é que sei. E acrescentava gravemente. No povo há mais moralidade. O povo é outra raça. E com as mãos enterradas nos bolsos, as pernas muito abertas, ficava absorto, com a cabeça baixa, o olhar cravado no chão. Se é, murmurava, se é. Como se estivesse positivamente achando as pedrinhas da calçada menos numerosas que as virtudes do povo. Sebastião, que tinha estado na Quinta da Almada quase 2 semanas, ficou aterrado quando, ao voltar, a Joana lhe deu as grandes novidades que a Luizinha agora saía todos os dias às 2 horas, que o primo não voltara. A Gertrudes é que lhe o dissera, não se falava na rua noutra coisa. Então a pobre senhora nem sequer pode ir às lojas, aos seus arranjos, exclamou Sebastião. A Gertrudes é uma desavergonhada. E nem sei como a tia Joana consente que ela ponha aqui os pés. Vir com esses mexericos. Cruzes, olha o destempero, replicou muito escandalizada a tia Joana. Oh, menino, realmente. A pobre mulher disse o que ouviu na rua, que ela até a defende. Até ela é que a defende. Até se esteve a queixar que se fala, que se fala. Boa. E a tia Joana saiu resmungando. Olha o destempero, credo. Sebastião chamou-a, aplacou-a. Mas quem fala, tia Joana? Quem? E muito enfaticamente. Toda a rua, toda a rua, toda a rua. Sebastião ficou aniquilado. Toda a rua, pudera. Se ela agora se punha a sair todos os dias, uma senhora que quando estava Jorge não saía do buraco... A vizinhança, que murmurara das visitas do outro, naturalmente começava a comentar as saídas dela. Estava-se a desacreditar e ele não podia fazer nada. Ir adverti-la, ter outra cena, não podia. Procurou-a. Não lhe queria de certo tocar em nada. Ia só vê-la. Não estava. Voltou daí a 2 dias. Juliana veio dizer à cancela com o seu sorriso amarelado. Foi-se mesmo agora, há um instantinho. Ainda a apanha a patriarcal. Enfim, um dia encontrou-a ao princípio da rua de São Roque. Luísa pareceu muito contente em o ver. Por que se tinha demorado tanto em Almada? Que deserção! Trazia carpinteiros. Era necessário vigiar as obras. E ela? Bem, um bocado aborrecida. O Jorge diz que ainda se demora. Tenho estado muito só. Nem Julião, nem conselheiro, ninguém. A dona Felicidade é que tem aparecido às vezes de fugida. Está agora sempre metida na encarnação. Isto gente devota e riu. Então um dia, a umas comprasitas, à modista depois. E apareça agora, Sebastião, hein? Hei de aparecer. À noite, estou tão só. Tenho tocado muito. É o que me vale, é o piano. Nessa mesma tarde, Sebastião recebeu uma carta de Jorge. Tens visto a Luísa? Estive quase com cuidado, porque estive mais de 5 dias sem carta dela. De resto, está preguiçosa como uma freira. Quando escreve, são 4 linhas, porque está o correio a partir. Vai dizer ao correio que espera. Que diabo! Queixa-se de se aborrecer, de estar só, que todos a abandonaram. Que tem vivido como num deserto. Vê se lhe vais fazer companhia, coitada, etc. No dia seguinte, ao anoitecer, foi à casa dela. Apareceu-lhe muito vermelha, com os olhos estremunhados, de roupão branco. Tinha chegado muito cansada de fora. Tinha-lhe dado o sono depois de jantar. Adormecera sobre a causou-se. Que havia de novo? E bocejava. Falaram das obras da Almada, do conselheiro, de Julião, e ficaram calados. Havia um constrangimento. Luísa, então, acendeu as velas no piano. Mostrou-lhe a nova música que estudava, a Médige de Gounod. Mas havia uma passagem em que se embrulhava sempre. Pediu a Sebastião que a tocasse, e junto do piano, batendo o compasso com o pé, acompanhava a baixa melodia, a que a execução de Sebastião dava um encanto penetrante. Quis tentar depois, mas enganou-se, zangou-se, atirou a música para o lado, veio sentar-se no sofá dizendo: quase nunca toco. Estão-se-me a enferrujar os dedos. Sebastião não se atrevia a perguntar pelo primo Basílio. Luísa não lhe pronunciou sequer o nome. E Sebastião, vendo naquela reserva uma diminuição de confiança ou um resto persistente de despeito, disse que tinha de ir à Associação Geral de Agricultura e saiu muito desconsolado. Cada dia que se seguiu, trouxe-lhe a sua inquietação diferente. Às vezes, era a tia Joana que lhe dizia à tarde: a Luizinha lá saiu hoje outra vez. Por este calor, até pode apanhar alguma, credo. Outras era o conciliábulo dos vizinhos, que avistava de longe e que, de certo, estavam a cortar na pele da pobre senhora. Parecia-lhe tudo aquilo exatamente a área da calúnia no barbeiro de Sevilha. A calúnia, ao princípio, leve como o frémito das asas de um pássaro, subindo num crescendo aterrador até estalar com um trovão. Dava agora voltas para não passar na rua diante do Paulo e da estanqueira. Tinha vergonha deles. Encontrar ao Teixeira Azevedo que lhe perguntara: então o Jorge quando vem? Que diabo? O rapaz fica por lá. E aquela observação trivial aterrou-o. Enfim, um dia, mais apoquentado, foi procurar Julião. Encontrou-o no seu quarto andar, em mangas de camisa e em chinelas, enxovalhado e esguedelhado, rodeado de papelada, com uma chocolateirinha de café ao pé, trabalhando. O soalho negro estava cheio de pontas de cigarros. Ao canto estava embrulhada a roupa suja. Sobre a cama desfeita havia livros abertos e um cheiro relentado saía do desmazelo das coisas. A janela de peitoril dava para o saguão, de onde vinha o cantar estridente de uma criada e o ruído areado do esfregar de tachos. Julião, apenas ele entrou, ergueu-se, espreguiçou-se, enrolou um cigarro e declarou que estava a trabalhar desde as 7. Hein? Era bonito. Para que soubesse o senhor Sebastião. De resto, chegaste a propósito. Estava para mandar a tua casa. Devia receber aí um dinheiro e não veio. Dá cá uma libra. E imediatamente começou a falar da tese. A coisa saía. Leu-lhe parágrafos do prólogo com uma deleitação paternal. E muito satisfeito, na abundância de confiança que dá à excitação do trabalho, com grandes passadas pelo quarto. Hei de lhes mostrar que ainda há portugueses em Portugal, Sebastião. Hei de os deixar de boca aberta. Tu verás. Sentou-se, pôs-se a numerar as folhas escritas, assobiando. Sebastião, então, com timidez, quase vexado de perturbar com as suas perturbações domésticas aqueles interesses científicos, disse baixo: pois eu vim falar-te por causa lá da nossa gente. Mas a porta abriu-se com força e um rapaz de barba desleixada e o olhar um pouco todo entrou. Era um estudante da escola, amigo de Julião. E quase imediatamente os dois recomeçaram uma discussão que tinham travado de manhã e que foi interrompida às 11 horas, quando o rapaz de olhar todo descer a almoçar à Áurea. Não, menino, exclamava o estudante exaltado. Estou na minha. A medicina é uma meia ciência. A fisiologia é outra meia ciência. São ciências conjeturais, porque nos escapa à base, conhecer o princípio da vida. E cruzando os braços, diante de Sebastião, bradou-lhe: que sabemos nós do princípio da vida? Sebastião, humilhado, baixou os olhos. Mas Julião indignava-se. Estás desmoralizado pela doutrina vitalista, miserável. Trovejou contra o vitalismo, que declarou contrário ao espírito científico. Uma teoria que pretende que as leis que governam os corpos brutos não são as mesmas que governam os corpos vivos é uma heresia grotesca, exclamava. E Bichá, que a proclama, é uma besta. O estudante fora de si bradou que chamar a Bichá uma besta era simplesmente de um alarve. Mas Julião desprezou a injúria e continuou exaltado nas suas ideias. Que nos importa a nós o princípio da vida? Importa-me tanto como a primeira camisa que vesti. O princípio da vida é como outro qualquer princípio, um segredo. Havemos de ignorá-lo eternamente. Não podemos saber nenhum princípio. A vida, a morte, as origens, os fins, mistérios. São causas primárias com que não temos nada a fazer. Nada. Podemos batalhar séculos que não avançamos uma polegada. O fisiologista, o químico, não tem nada com os princípios das coisas. O que lhes importa são os fenómenos. Ora, os fenómenos e as suas causas imediatas, meu caro, meu amigo, podem ser determinadas com tanto rigor nos corpos brutos como nos corpos vivos, numa pedra como num desembargador. E a fisiologia e a medicina são ciências tão exatas como a química. Isso já vem de Descartes. Travaram então um barreiro sobre Descartes. E imediatamente, sem que Sebastião atónito tivesse descoberto a transição, encarniçaram-se sobre a ideia de Deus. O estudante parecia necessitar Deus para explicar o universo, mas Julião atacava Deus com cólera. Chamava-lhe uma hipótese safada, uma velha caturrice do partido miguelista, e começaram a assaltar-se sobre a questão social como dois galos inimigos. O estudante, com os olhos esgazeados, sustentava, dando punhadas sobre a mesa, o princípio da autoridade. Julião berrava pela anarquia individual e, depois de citarem com fúria Proudhon, Bastiat, Jouffroy, romperam em personalidades. Julião, que dominava pela estridência da voz, censurou violentamente ao estudante as suas inscrições a 6%, o ridículo de ser filho de um corretor de fundos e o bife de proprietário que vinha de comer na Áurea. Olharam-se então com rancor. Mas daí a momentos, o estudante deixou cair com desdém algumas palavras sobre Claude Bernard e a questão recomeçou, furiosa. Sebastião tomou o chapéu. Adeus, disse baixo. Adeus, Sebastião, adeus, disse prontamente Julião. Acompanhou-o ao patamar. E quando quiseres que eu fale a meu primo, murmurou Sebastião. Pois sim, veremos, eu pensarei, disse Julião com indiferença, como se o orgulho do trabalho lhe tivesse dissipado o terror da injustiça. Sebastião foi descendo as escadas, pensando. Não se lhe pode falar em nada, agora. De repente veio-lhe uma ideia. Se fosse ter com Dona Felicidade, abrir-se com ela. Dona Felicidade era espalhafatona, um pouco tonta, mas era uma mulher de idade, íntima de Luísa. Tinha mais autoridade, mais habilidade mesmo. Decidiu-se logo, tomou um trem, foi à rua de São Bento. A criada de Dona Felicidade apareceu-lhe, desconsolada e lacrimosa. Pois não sabe? Não. Ai, até admira. Mas o quê? A senhora, uma desgraça assim, torceu um pé na encarnação, deu uma queda, tem estado muito mal, muito mal. Aqui? Na encarnação? Nem pode sair. Está com a senhora Dona Ana Silveira. Uma desgraça assim, e está num frenesi. Mas quando foi? Antes de ontem à noite. Sebastião saltou para o trem, mandou bater para a casa de Luísa. A Dona Felicidade doente, na encarnação. Mas então Luísa podia bem sair todos os dias. Ia vê-la, fazer-lhe companhia, tratar dela. A vizinhança não tinha que rosnar. Ia ver a pobre doente. Eram 2 horas quando a parelha estacou à porta de Luísa. Encontrou-a que descia à escada, vestida de preto, de luvas gris-perle, com um véu negro. Ah, suba, Sebastião, suba. Quer subir? Parara nos degraus com uma corzinha no rosto, um pouco embaraçada. Não obrigado, vinha dizer-lhe. Não sabe? A Dona Felicidade. O quê? Torceu um pé, está mal. Que me diz? Sebastião deu os pormenores. Vou já lá. Deve ir. Eu não posso ir. Não entram homens. Coitada, diz que está mal. Acompanhou-a até à esquina da rua. Ofereceu-lhe mesmo a tipóia. E muitos recados que tenho pena de não haver. Pobre senhora! E diz que está num frenesim. Viu-a afastar-se para a patriarcal e, admirando a graça da sua figura, esfregava as mãos satisfeito. Estavam justificadas, santificadas mesmo, aquelas passeatas todos os dias. Ia ser a enfermeira da pobre Dona Felicidade. Era necessário que todos soubessem. O Paula, a Estanqueira, as Gertrudes, as Azevedos... Todos, de modo que quando a vissem de manhã subir a rua, dissessem: lá vai fazer companhia à doente, Santa Senhora. O Paulo estava à porta da loja e Sebastião, com uma ideia súbita, entrou. Estava-se estimando de se sentir tão fecundo em expedientes, tão hábil. Deitou um pouco o chapéu para a nuca e mostrando com o guarda-sol o painel que representava D. João VI. Quando quer vosso mecê por isto, ó Sr. Paula? O Paula ficou surpreendido. O Sr. Sebastião está a brincar? Sebastião exclamou. A brincar? Falava muito sério. Queria uns quadros para a sala de entrada em Almada. Mas velhos, sem caixilhos, para dizerem bem sobre um papel escuro. Como isto? Estou a brincar. Ora essa, homem. Desculpe, Sr. Sebastião, pois nesse caso há por aí alguns painéis a calhar. Este D. João VI agrada-me. Quanto custa isto? O Paulo disse, sem hesitar. 7.200, mas é obra de mestre. Era uma tela desbotada de tom defumado, onde uns restos de face avermelhada, com uma cabeleira em cachos, sobressaíam vagamente sobre um fundo sombrio. Um vermelhão passo indicava o veludo de uma casaca de corte. A pança saliente e ostentosa enchia um colete esverdeado. E a parte mais conservadora da tela era, ao lado sobre um coxinho, a coroa real que o artista trabalhara com uma minuciosidade entusiasta, ou por preocupação de idiota, ou por adulação de cortesão. Sebastião achava caro, mas o Paula mostrou-lhe o preço escrito por trás numa tirinha de papel. Espanjou a tela com amor, indicou-lhe as belezas, falou na honestidade. Deprimiu outros vendedores de móveis que tinham a consciência nas palmilhas. Jurou que o retrato pertencer ao Paço de Queluz e ia atacar as questões públicas quando Sebastião disse resumindo. Bem, pois mando-me logo, fico com ele. E manda a conta. Leva uma rica obra. Sebastião agora olhava em redor. Queria falar do pé torcido de Dona Felicidade e procurava uma transição. Examinou umas jarras da Índia, um termó, e avistando uma poltrona de doente. Aquilo é que era bom para Dona Felicidade, exclamou logo. Aquela cadeira, boa cadeira. O Paula arregalou os olhos. Para a Dona Felicidade Noronha, repetiu Sebastião. Para estar deitada, pois não sabia o homem. Partiu um pé, tem estado muito mal. A Dona Felicidade, a amiga de cá, e indicou com o polegar a casa do engenheiro. Sim, homem, quebrou um pé na encarnação. Até lá ficou. A Dona Luísa vai para lá fazer-lhe companhia todos os dias. Agora ia ela para lá. Ah, fez o Paulo lentamente, e depois de uma pausa. Mas eu ainda a vi entrar para cá há de haver 8 dias. Foi antes de ontem. Tossiu e acrescentou, voltando o rosto, olhando muito umas gravuras. De resto, a Dona Luísa já ia todos os dias à encarnação, mas era para ver a Silveira, a Dona Ana Silveira, que esteve mal. Coitada, há 3 semanas que tem passado uma vida de enfermeira, não sai da encarnação. E agora é a Dona Felicidade, não é má amassada. Pois não sabia, não sabia, murmurava a Paula com as mãos enterradas nos bolsos. Mande-me o D. João VI, hein? Às ordens, Sr. Sebastião. Sebastião foi para casa, subiu à sala e atirando o chapéu para o sofá. Bem, pensou, agora ao menos estão salvas as aparências. Passeou algum tempo com a cabeça baixa. Sentia-se triste, porque o ter conseguido, por um acaso, justificar aqueles passeios para com a vizinhança fazia-lhe parecer mais cruel a ideia de que não os podia justificar para consigo. Os comentários dos vizinhos iam findar por algum tempo. Mas os seus? Queria achá-los falsos, pueris, injustos e contra a sua vontade, o seu bom senso e a sua retidão estavam sempre a revolvê-los baixo. Enfim, tinha feito o que devia e com um gesto triste falando só no silêncio da sala. O resto é com a sua consciência. Nessa tarde, na rua, sabia-se já que a Dona Felicidade de Noronha torcera um pé na encarnação. Outros diziam que quebrara uma perna. E que a Dona Luísa não lhe saía da cabeceira. O Paula declarara com autoridade. É de boa rapariga. É de muito boa rapariga. A Gertrudes do doutor foi logo à noitinha perguntar à tia Joana se era verdade da perna quebrada. A tia Joana corrigiu. Era o pé. Torcer o pé. E a Gertrudes veio dizer ao doutor, ao chá, que a Dona Felicidade dera uma queda, que ficara em pedaços. Foi na encarnação, acrescentou. Diz que anda tudo lá numa roda viva. A Luizinha até lá tem dormido. Pieguices de beatas! Rosnou contente o doutor. Mas na rua todos a elogiavam. Mesmo daí a dias o Teixeira Azevedo, que apenas cumprimentava Luísa, tendo-a encontrado na rua de São Roque, parou e com uma cortesia profunda. Desculpe, Vossência, como vai a sua doente? Melhor, agradecida. Pois, minha senhora, tem sido de muita caridade ir todos os dias por este calor à Encarnação. Luísa corou. Coitada, não lhe falta companhia, mas... É de muita caridade, minha senhora, exclamou com ênfase. Tenho-o dito por toda a parte. É de muita caridade. Um criado de Vossência. E afastou-se, comovido. Luísa fora logo, com efeito, ver Dona Felicidade. Tinha uma luxação simples e, deitada nos quartos da Silveira, com o pé em compressas de arnica, cheia de terror de perder a perna, passava o dia rodeada de amigas, chorando-se, saboreando os mexericos do recolhimento e debicando petiscos. Apenas alguém entrava para a ver, redobrava de exclamações e de queixas. Vinha logo a história miúda, incidentada, prolixa da desgraça. E a descer, a pôr o pé no degrau, escorregara. Sentiu que ia cair, ainda se sustentou e pôde dizer: Ai, Nossa Senhora da Saúde! Ao princípio, a dor não fora grande, mas podia ter morrido, tinha sido um milagre. Todas as senhoras concordavam. Era realmente um milagre. Olhavam-na compungidas e iam ao cura alternadamente prostrar-se e pedir aos santos especiais o alívio da Noronha. A primeira visita de Luísa foi para Dona Felicidade uma consolação. Deu-lhe melhoras, porque se ralava de estar ali de cama sem saber notícias dele, sem poder falar dele. E nos dias seguintes, apenas ficava só no quarto com Luísa, chamava-a logo para a cabeceira e num murmúrio misterioso. Tinha-o visto? Sabia dele? A sua aflição era que o conselheiro não soubesse que ela estava doente e não lhe pudesse dar aqueles pensamentos compassivos a que o seu pé tinha direito e que seria um conforto para o seu coração. Mas Luísa não ouvira e Dona Felicidade, remexendo a chazada, exalava suspiros agudos. Às 2 horas, Luísa saía da Encarnação e ia tomar um trem ao Rocio. Para não parar à porta do Paraíso, com espalhafatos de tipóia, apeava-se ao lado de Santa Bárbara. E fazendo-se pequenina, cozida com a sombra das casas, apressava-se com os olhos baixos e um vago sorriso de prazer. Basílio esperava, deitado na cama, em mangas de camisa. Para não se enfastiar, só tinha trazido para o Paraíso uma garrafa de conhaque, açúcar, limões, e com a porta entreaberta fumava, fazendo grogues frios. O tempo arrastava-se. Via a todo momento as horas e, sem querer, ia escutando, notando, todos os ruídos íntimos da família da proprietária que vivia nos quartos interiores. A rabuja de uma criança, uma voz acatarroada que ralhava e, de repente, uma cadelinha que começava a ladrar furiosa. Basílio achava aquilo burguês e reles, impacientava-se. Mas um frufru de vestido roçava a escada. E os tédios dele, bem como os receios dela, dissipavam-se logo no calor dos primeiros beijos. Luísa vinha sempre com pressa. Queria estar em casa às 5 horas, e era um estirão depois. Entrava um pouco suada, e Basílio gostava da transpiraçãozinha tépida que havia nos seus ombros nus. — E teu marido? — perguntava ele. — Quando vem? — Não fala em nada. Ou então, não recebi carta, não sei nada. Parecia ser aquela preocupação de Basílio, na alegria egoísta da posse recente. Tinha, então, carícias muito estáticas. Ajoelhava-se aos pés dela, fazia voz de criança. Lili não ama Bibi. Ela ria, meio despida, com um riso cantado e libertino. Lili adora Bibi. É toda por Bibi. E queria saber se pensava nela, o que tinha feito na véspera, fora ao Grêmio, jogaram os Robles, viera para casa cedo, sonhara com ela. Vivo para ti, meu amor, acredita. E deixava-lhe cair a cabeça no regaço, como sob uma felicidade excessiva. Outras vezes, mais sério, dava-lhe certos conselhos de gosto, de toilette. Pedia-lhe que não trouxesse postiços no cabelo, que não usasse botinhas de elástico. Luísa admirava muito a sua experiência do luxo, obedecia-lhe, amoldava-se às suas ideias. até afetar, sem o sentir, um desdém pela gente virtuosa para imitar as suas opiniões libertinas. E lentamente, vendo aquela docilidade, Basílio não se dava ao incómodo de se constranger. Usava dela como se a pagasse. Acontecera uma manhã escrever-lhe duas palavras a lápis que não podia ir ao paraíso sem outras explicações. Uma ocasião mesmo não foi, sem avisar, e Luísa achou a porta fechada. Bateu timidamente, olhou pela fechadura, esperou palpitante e voltou, muito desconsolada, quebrada do calor, com a poeira nos olhos e vontade de chorar. Não aceitava o menor incómodo, nem para lhe causar um contentamento. Luísa tinha-lhe pedido que fosse de vez em quando aos domingos à sua casa, passar a noite, viria Sebastião, o conselheiro, Dona Felicidade, quando estivesse melhor. Era uma alegria para ela, e depois dava às suas relações um ar mais parente, mais legítimo. Mas Basílio pulou. O quê? Ir cabecear de sono com quatro caturras? Ah, não! Mas conversa-se, faz-se música. Merci, conheço-a, a música das soirées de Lisboa, a valsa do beijo e o trovador. Safa! Depois, duas ou três vezes, falara de Jorge com desdém. Aquilo ofendera. Ultimamente mesmo, quando ela entrava no paraíso, já não tinha a delicadeza amorosa de se levantar alvoraçado. Sentava-se apenas na cama e tirando preguiçosamente o charuto da boca. Ora viva a minha flor, dizia. E um ar de superioridade quando lhe falava, um modo de encolher os ombros, de exclamar, tu não percebes nada disto. Chegava a ter palavras cruas, gestos brutais. E Luísa começou a desconfiar que Basílio não a estimava, apenas a desejava. Ao princípio chorou, resolveu explicar-se com ele, romper se fosse necessário, mas adiou, não se atrevia. A figura de Basílio, a sua voz, o seu olhar dominavam-na. E assentendo-lhe a paixão, tiravam-lhe a coragem de a perturbar com queixas. Porque estava convencida então que o adorava. O que lhe dava tanta exaltação no desejo, se não era a grandeza do sentimento? Gozava tanto é porque o amava muito. E a sua honestidade natural, os seus pudores, refugiavam-se neste raciocínio subtil. Ele tinha às vezes uma secura áspera de maneiras, era verdade. Certos tons de indiferença, era certo. Mas noutros momentos, quantas denguices, que tremuras na voz, que frenesi nas carícias. Amava-a também, não havia dúvida. Aquela certeza era a sua justificação. E como era o amor que os produzia, não se envergonhava dos alvoroços voluptuosos com que ia todas as manhãs ao paraíso. Duas ou três vezes, ao voltar, tinha encontrado Juliana, que subia também, apressada ao moinho de vento. De onde vinha você? Perguntara-lhe em casa. Do médico, minha senhora. Fui ao médico. Queixava-se de pontadas, palpitações, falta de ar. Flatos, flatos. Com efeito, Juliana agora fazia todos os arranjos pela manhã. Depois, apenas Luísa, pela uma hora, dobrava à esquina, ia-se vestir e, muito espartilhada no seu vestido de merino, de chapéu e sombrinha, vinha dizer a Joana. Até logo, vou ao médico. Até logo, senhora Juliana, dizia a cozinheira radiante. E ia logo fazer sinal ao carpinteiro. Juliana descia por São Pedro de Alcântara e, tomando para o Largo do Carmo, ia à ruazita de fronte do quartel. Ali morava, num terceiro andar, a sua íntima amiga, a tia Vitória. Era uma velha que fora em colocadeira. Ainda tinha mesmo na cancela, numa placa de metal com letras negras, Vitória Soares, em colocadeira. Mas nos últimos anos, a sua indústria tornou-se mais complicada, muito tortuosa. Exercia-a numa saleta esteirada, com mosquiteiros de papel pendente do teto encardido, alumiada por duas tristes janelas de peito. Um vasto sofá ocupava quase a parede do fundo. Fora de certo de repes verde, mas o estofo coçado, comido, remendado, tinha agora, sob largas nódoas, uma vaga cor parda. As molas partidas rangiam com estalidos melancólicos. A um dos cantos, numa cova que o uso cavara, dormia todo o dia um gato, e um dos lados da madeira queimada revelava que fora salvo de um incêndio. Sobre o sofá pendia a litografia do Sr. D. Pedro IV. Entre as duas janelas havia uma cômoda alta, E em cima, entre um Santo António e um cofre feito de búzios, um macaquinho empalhado com olhos de vidro equilibrava-se sobre um galho de árvore. Ao entrar, via-se logo, junto da janela fronteira à porta, a uma mesa coberta de oleado, um dorso magro e curvado e um barretinho de seda com uma borla arrebitada. Era o Sr. Gouveia, o escriturário. O ar abafado tinha um cheiro complexo, indefinido, em que se sentia a cavalariça, a graxa e o refogado. Havia sempre gente. Grossas matronas de capote e lenço, face gordalhufa e buço. Cocheiros com o cabelo acamado, muito lustroso de óleo e blusa de riscadinho. Pesados galegos cor da greda, de passada retumbantes e formas lorpas. Criadinhas de dentro, amareladas, de olheiras, sombrinha de cabo doce e as luvas de plica com passagens nas pontas dos dedos. De fronte da sala, abria-se um quarto que deitava para o saguão, por cuja portinha verde se viam às vezes desaparecer dorsos respeitáveis de proprietários ou caudas espalhafatosas de vestidos suspeitos. Em certas ocasiões, aos sábados, juntavam-se 5, 6 pessoas. Velhas falavam baixo, com gestos misteriosos. Uma altercação mal abafada roncava no patamar. Rapariguitas, de repente, desatavam a chorar. E, impassível, o Sr. Gouveia escrevinhava os seus registros, arremessando para o lado jatos melancólicos de saliva. A tia Vitória, no entanto, com a touca de renda negra, um vestido roxo, ia, vinha, cochichava, gesticulava, fazia tilintar dinheiro, tirando a cada momento da algibeira rebuçados da venca para o catarro. A tia Vitória era uma grande utilidade, tornara-se um centro. A criadagem reles, mesmo a criadagem fina, tinha ali para tudo o seu despacho. Emprestava dinheiro aos desempregados, guardava as economias dos poupados, fazia escrever, pelo Sr. Gouveia, as correspondências amorosas ou domésticas dos que não tinham ido à escola. Vendia vestidos em segunda mão, alugava casacas, aconselhava colocações, recebia confidências, dirigia intrigas, entendia de partos. Nenhum criado era inculcado por ela. Mas arranjados ou despedidos, nunca deixavam de subir, descer as escadas da tia Vitória. Tinha, além disso, muitas relações, infinitas condescendências, celibatários maduros iam entender-se com ela, para o confortozinho de uma sopeira gordita e nova. Era ela quem colocava as serventes às mulheres policiadas. Sabia de certos agiotas discretos e dizia-se, a tia Vitória tem mais manhas que cabelos. Mas ultimamente, apesar dos seus afazeres, apenas Juliana entrava, levava-a para o quarto nas traseiras, fechava a porta e a via para meia hora. E Juliana saía sempre vermelha, os olhos acesos, feliz. Voltava depressa para casa e mal entrava. A senhora ainda não voltou, senhora Joana? Ainda não. Está na encarnação, coitada. Não tem má cruz, ir aturar a velha. E depois, naturalmente, vai dar o seu passeio. Faz ela muito bem, espairecer. Joana era de certo espessa e obtusa. Além disso, a paixão animal pelo rapazola emparvecia. Todavia, percebera que a senhora Juliana andava muito derretida pela senhora. Disse-lhe o mesmo um dia. Vossemecê agora, senhora Juliana, parece mais na bola da senhora. Na bola? Sim, quer dizer, mais aquela, mais... Mais apegada à senhora? Mais apegada. Sempre o estive, mas então? Às vezes a gente tem os seus repentes. Que olhe, senhora Joana. Não se acha melhor que aqui. Senhora de muito bom gênio. Nada de esquisitices, nenhumas prisões. Ai, é dar louvores ao céu de estarmos neste descanso. E é. A casa, com efeito, tinha um aspecto jovial de felicidade tranquila. Luísa saía todos os dias e achava tudo bom. Nunca se impacientava. A sua antipatia por Juliana parecia dissipada. Considerava-a uma pobre de Cristo. Juliana tomava os seus caldinhos, dava os seus passeios, ruminava. Joana, muito livre, muito só em casa, regalava-se com o carpinteiro. Não vinham visitas. Dona Felicidade, na encarnação, inundava-se de arnica. Sebastião fora para Almada vigiar as obras. O conselheiro partira para Sintra. Dar umas férias ao espírito, tinha ele dito a Luísa, e deliciar-se nas maravilhas daquele Éden. O senhor Julião, o doutor, como dizia a Joana, trabalhava a sua tese. As horas eram muito regulares, Havia sempre um silêncio pacato. Juliana, um dia, na cozinha, impressionada por aquele recolhimento satisfeito de toda a casa, exclamou para Joana: "Não se pode estar melhor. A barca vai no mar de rosas." E acrescentou com uma risadinha: "E eu ao leme." Fim do capítulo 6.